Olá. Persistir no erro é prejudicial em qualquer instância da vida. Você erra para fazer alguma coisa no trabalho e depois continua errando e errando, evidentemente você vai ter problemas no trabalho. E assim, a gente poderia falar do casamento, a gente poderia falar das amizades, a gente poderia falar de muitos e muitos erros que cometemos, na vida. E que deveríamos aprender com eles, não continuar persistindo. É como já se costuma dizer, errar é humano, persistir no erro já é uma outra história. O fato é que quando isso tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a questão espiritual, os danos são piores, eles são terríveis, na verdade. Quando nós, insistimos nos erros que cometemos, espiritualmente falando, os erros que cometemos em relação a Deus, quando não aprendemos as lições, quando não assimilamos, quando não nos arrependemos, quando não crescemos e não caminhamos, na trilha da transformação. Isso é verdade também. Especialmente quando a gente fala da nação de Israel. A nação de Israel teve tantas e tantas oportunidades para aprender com Deus, e claro, eles erraram e persistiram no erro, que é pior. Persistiram nos mesmos erros muitas e muitas vezes, e Deus insistindo com eles, dizendo que eles tinham essa marca registrada de persistirem, repetirem erros antigos. Como nós vimos, na última mensagem no livro de Isaías, dentro de várias advertências, vários elementos ali no pronunciamento do profeta, vimos que o Messias foi anunciado e foi, anunciado de forma mais clara. Porque, na verdade, já teve alguns relances, podemos dizer, que apontavam ali para o Messias, mas quando a gente chega no capítulo 9, versículos 6 e 7, que nós vimos, percebemos uma clareza, não dá para aplicar aquele texto ali a outra pessoa que não seja o próprio Messias. Mas a gente pode chamar isso de um vislumbre que apareceu no meio de uma série de outras informações. É como que um clarão no meio de assuntos e previsões, advertências de peso, tenebrosas, coisas terríveis que viriam a acontecer. O fato é que, dentro de tudo isso, nós vimos a singularidade do Messias. Ele é homem, ele é Deus e é a única esperança para Israel. No meio, então, voltando, né, no meio disso está, né, toda essa história da profecia, tudo que Isaías vem desenvolvendo, e ele volta então ao seu pronunciamento contra Israel, exatamente no versículo 8, que é o versículo seguinte, aquele que havíamos lido, né? No versículo 8, nós já vemos o seguinte: o Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Veja, Jacó e Israel aqui é a mesma coisa, é aquela ideia da linguagem hebraica, da repetição, do reforço para falar. Está falando com o mesmo povo aqui, é o povo de Israel, são os filhos de Jacó, são os descendentes de Jacó, e Deus tem algo contra eles. Tem algo para dizer contra eles, que exatamente nós vamos ver que tem tudo a ver com essa repetição dos erros, erros recorrentes. O que é um erro recorrente? É um erro que se repete. Tem muitas coisas que são recorrentes e não são ruins. Tem coisas que é bom que sejam recorrentes, né? Quando são virtudes, mas quando não são, isso não é bom. E Deus vai, mais uma vez aqui falar coisas importantes aqui, para o povo de Israel. Primeiramente, nós vamos ler dos versículos 9 a 12, então na sequência do texto aqui, que diz assim: Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: Os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. O que vemos aqui é um dos erros que aparece aqui de imediato no texto, nessa passagem que nós acabamos de ler, é a arrogância em relação a Deus. Arrogância é um erro recorrente do povo de Israel, é um erro recorrente do ser humano, né? Israel aqui, temos sempre que lembrar que eles são seres humanos. E eles erram como humanos. E muitas vezes nós ficamos indignados de pensar, mas eles tinham tanta informação, eles tinham tantas bênçãos, eles tinham tanta bênção da parte de Deus, por que continuavam insistindo? E principalmente, por que tinham uma postura arrogante em relação a Deus? Como um povo que foi tão agraciado, um povo que foi tão bem cuidado, um povo que foi alvo da misericórdia de Deus constantemente e deveria ter aprendido com isso, como continuava tendo arrogância no seu coração. Nós vemos que o texto ele nos mostra que essa arrogância ela resultava da falta de arrependimento. Quando você não vê motivos para se arrepender, você vai alimentando o pecado e vai mantendo aquilo como se fosse uma coisa boa na vida. Era isso que eles faziam. No caso aqui, o texto diz que todo mundo ficaria sabendo, Efraim, habitantes de Samaria, ele está fazendo uma referência aqui, na verdade, por extensão, a todo Israel, né? E o que que eles diziam com orgulho e arrogância de coração. Preste bem atenção, o que eles diziam? Os tijolos caíram, nós reconstruiremos com pedras lavradas, as figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. O que eles estão dizendo aqui é que as invasões, as assolações que eles sofriam, e viessem a sofrer, eles sempre iriam fazer mais e melhor do que haviam feito antes. Então, se havia uma construção feita de tijolo, eles iam fazer algo melhor, pedra lavrada, uma construção mais forte, mais imponente, mais cara, mais sólida. E onde tinha figueiras bravas, eles vão substituir por cedro. Imagina, um cedro, uma árvore imponente também, forte. O que Deus está dizendo é que no coração deles havia essa coisa de que eles tinham a capacidade de reconstruírem a nação pelas suas próprias forças. Veio assolação, veio guerra, veio devastação, veio miséria, veio uma série de coisas, mas nós reconstruiremos, nós faremos. O problema aqui não é o fato de ter casas, de ter coisas boas, etc. Sempre a gente precisa lembrar isso, mas o fato de que é o nós aqui. Eu vou fazer, eu tenho a capacidade. E tem algo bem mais profundo do que isso. É o fato de não perceber que era a mão de Deus que enviava os inimigos contra eles. Era a mão de Deus que fazia com que eles sofressem as assolações que sofriam. Fossem elas de que caráter fossem, tudo o que procedia contra eles vinha da mão de Deus. Veja se isso não é a cara da incredulidade, você não perceber a mão de Deus, você não perceber a mão de Deus nos eventos da natureza, por assim dizer, né? Natureza nada mais é do que a criação de Deus, ela obedece a Deus, ela pertence a Deus. E não existe uma chuva, não existe uma seca, não existe um trovão, um vento que não esteja sob as ordens de Deus, sob o comando dele. É importantíssimo perceber a mão de Deus e perceber, no caso de Israel, que quando a mão de Deus se voltava contra eles, isso vinha em forma de infortúnios e principalmente por meio de inimigos, porque conforme eles quebravam a aliança, Deus retirava a sua proteção e incitava os inimigos contra eles. A gente já viu isso tantas e tantas vezes, mas os erros se repetem, como a gente percebe aqui. Portanto, eles não aprendiam, não aprendiam. Veja o que Deus diz a respeito disso. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim. Rezim, aqui no caso, diz respeito à Síria. Ou seja, os adversários aqui propriamente são os assírios. Veja que Israel confiou num determinado tempo ali na sua aliança com os sírios, mas os próprios adversários seriam fortalecidos. Deus é o dono da história, Deus é o dono dos eventos. Veja, o Senhor fortaleceu os adversários de Rezi. Por mais que nós pensemos nos assírios como assassinos, cruéis e tudo mais, e eram como pessoas culpadas de fazer tudo o que fizeram contra Israel, e eram, é importante não esquecer que foi Deus quem os colocou contra Israel. O Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los, para atacar vocês, e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel. Veja, aqui são questões históricas. Pessoal vindo do leste, os filisteus atacando, ora um, ora outro, ora todo mundo, tantos ataques, tantas guerras, tantos sofrimentos, eles vinham escancarando a boca, a ideia aqui de ferocidade, como animais que vinham para devorar, atacar com muita fúria. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Sua mão continua erguida. E veja o que diz. Bom, antes da gente ir para o versículo 12, né? Eu ia seguir aqui, mas queria chamar a atenção antes do seguinte. Perdão. Veja, a mão de Deus continua erguida, ou seja, o que Deus está dizendo é: não vai parar por aí. Então, não há arrependimento, não há mudança. Deus continua agindo. E veja o versículo 12. Eles vinham devorando a sua boca. Eles vinham incitados por Deus. Veja, versículo 13. Mas o povo não voltou para aquele que os feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Em todos os eventos, em todas as repetições, em todas as repreensões, em todos os sofrimentos, em tudo que eles passavam, eles não buscavam a Deus. Pelo contrário, ficavam pensando: ah, a gente vai reconstruir, vamos fazer melhor ainda. Nós somos capazes. Deus que conhece o coração do ser humano, Deus que conhece, conhecia e conhece sempre cada coração, ele sabia perfeitamente o que havia de arrogância, o que havia de orgulho dentro daquelas pessoas. Para, ao invés de pensarem assim, tudo isso está acontecendo conosco porque Deus se desagradou de nós, nós precisamos buscar o arrependimento, nós precisamos buscar a renovação da nossa aliança com Ele, precisamos é nos voltar para ele. Nada disso. Eles continuavam errando e alimentando ali esse orgulho insano. O que é isso, né? É não enxergar a mão de Deus. É a incredulidade do ser humano. Sim, trata-se aqui de pessoas incrédulas e a incredulidade, como a gente já viu aqui, ela predominou entre o povo de Israel, com raras exceções. A incredulidade ela foi predominante, de maneira que não apenas eles não enxergavam a mão de Deus nas coisas que eles tinham de bom e nas coisas que Deus enviava como repreensão, como eles se recusavam a enxergar, e faziam isso simplesmente confiando nos recursos que eles podiam contar a partir de si mesmo, com as suas próprias forças, com as forças do homem. E esse era um erro repetido, um erro recorrente por parte de Israel. Veja que a incredulidade deles levou ao cativeiro, culminou com o cativeiro. A profecia de Isaías, ela trata disso, ela vai desenvolvendo esse assunto. Isso vai ficar muito claro, se é que já não ficou, mas o fato é que vai acontecer tudo isso ali. Algum tempo ali, logo adiante da profecia que foi dada. Andando um pouquinho no tempo e chegando nos tempos de Jesus, antes de Jesus começar o seu ministério, nós sabemos que João Batista, que o último, né, dos profetas e o mais privilegiado de todos, porque teve a honra de anunciar que ali entre eles estava o Messias prometido, estava o homem, Deus, que viria para os seus. Mas o que João Batista pregava? Pregava arrependimento. Dizia para o povo que eles deveriam se arrepender porque o reino estava próximo. E se você se lembrar das passagens que nós vemos nos evangelhos, os evangelhos nos contam que muitos líderes, inclusive fariseus, iam ali junto ao Rio Jordão, onde João Batista estava batizando, para também eles se batizarem. E João desmascara aquelas pessoas, né? Porque ele diz assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão fugindo da ira de Deus? Vocês estão aqui fazendo uma encenação? É isso que ele quis dizer. Vocês são hipócritas. Onde está o arrependimento de vocês, de fato? Claro, como falava isso com a autoridade de um profeta, e ele estava certo. Não havia arrependimento de verdade, havia hipocrisia da parte deles. Por quê? Porque eram arrogantes, porque eram orgulhosos. Eles continuavam batendo no peito, dizendo: nós somos os queridinhos, nós somos especiais, nós somos pessoas que estamos livres da imundícia porque somos pessoas que fazem tudo que deve ser feito, praticamos as coisas que têm que ser feitas, somos cumpridores da lei, etc, etc, e se baseavam nisso, e mantinham essa postura arrogante. Mas, além dessa arrogância em relação a Deus, nós vemos uma outra atitude que vem na sequência aqui, que está a partir do versículo 13. Olha só. Aliás, a partir do 14, né? Por essa razão, ou seja, porque o povo não se voltou para eles, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Temos aí aquele refrão: sua mão continua erguida. Nós tivemos, em primeiro lugar, arrogância em relação a Deus. E o que nós vemos agora aqui, nessa passagem, é a tolerância em relação ao erro. O erro era transmitido para as pessoas. Transmitido de que forma? O versículo 14 começa dizendo que Deus ia cortar de Israel tanto a cabeça como a cauda. E a gente não precisa ficar fazendo nenhum esforço para descobrir o que é, porque o texto mesmo diz que a cabeça eram as autoridades e a cauda eram os profetas. Deus ia cortar, portanto, as autoridades, os anciãos, as pessoas respeitadas, juízes. Eu creio que não, a gente poderia incluir aqui, inclusive, as autoridades religiosas, sacerdotes, mas o texto não está dizendo exatamente isso. Enfim, o que está claro aqui são as autoridades e os profetas. Por quê? Porque tanto uns quanto outros estavam conduzindo o povo dentro das suas responsabilidades, ou seja, de orientar, de liderar, de manter a lei, de fazer um governo justo, de tomar decisões justas na nação, de anunciar as coisas de Deus de forma correta, de forma verdadeira, que eram as responsabilidades dessas pessoas. Ao invés disso, eles induziam o povo ao erro, eles davam mau exemplo, eles faziam coisas contra a lei de Deus, eles falavam coisas que distorciam a palavra de Deus. Eram pessoas em posição de responsabilidade, eram líderes, eram profetas que praticavam e ensinavam o erro. Isso também é algo recorrente se a gente for ver a história de Israel. Quantos reis você vai ver na história de Israel, e aqui somando Israel e mesmo com o reino dividido, né? Quando havia dois reis ao mesmo tempo, né? Um no norte, um no sul. Se você fizer a somatória toda, vai ver que são exceções aqueles que faziam coisas corretas. E mesmo alguns desses acertaram em algumas coisas, mas acabaram errando em outras. Portanto, o saldo é negativo. E o que dizer dos falsos profetas que são denunciados pelos verdadeiros profetas? O tempo todo. É uma prática recorrente, era algo que surgia, não deveria acontecer. Existem leis, né? Estava lá na lei, está registrado na lei, como que os líderes deveriam ser e como os profetas deveriam ser. E se surgissem profetas mentirosos, fraudulentos, o que deveria ser feito com eles? Que é algo bem drástico. Se a gente for ver, era nada menos do que a pena de morte, mas tudo isso era tolerado. O erro era tolerado entre as elites, a gente poderia dizer assim, e era tolerado pelo povo. O povo acatava, aceitava isso de forma passiva. O versículo 16, algumas versões dão essa ideia, eles deixam-se induzir pelo erro, porque o hebraico ele dá essa ideia de que não é uma atitude só de que eles faziam aquilo porque era imposto, eles faziam porque achavam aquilo conveniente para eles. As pessoas seguem o erro porque aquele erro condiz com as suas ambições pessoais, com a sua vida pecaminosa, com a sua vida errada. As pessoas acabam concordando, acabam aclamando essas pessoas que ensinam e que lideram de forma errada, porque essas pessoas falam aquilo que eles querem ouvir, falam aquilo que é agradável para eles. Portanto, existe aqui uma cumplicidade de todo o povo. Veja o que diz o versículo 17: por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria. Ou seja, não são mais os anciãos aqui os culpados. Deus não estava se agradando dos jovens, das pessoas que não estavam em posição de autoridade, liderança, porque esses jovens estavam seguindo pelo caminho do erro, estavam se deixando levar pelo caminho do erro. Agora, olha só que coisa interessante. Nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, que veja que sempre são considerados os grupos vulneráveis que Deus sempre está protegendo, que a lei protege, que Deus, inclusive, até aqui na profecia de Isaías, acusa os líderes de Israel de não cuidarem dessas pessoas, ou seja, dos desfavorecidos, daqueles que são vulneráveis socialmente, porque eles estão, em não cuidando dessas pessoas, estão transgredindo a lei, e Deus denuncia isso, Deus adverte contra isso. Mas veja que Deus aqui está dizendo que ele não está se agradando dessas pessoas também. Nem eles escapam do desagrado de Deus. Por quê? Porque também estão pecando. Não é porque é um coitadinho social, socialmente falando, porque é uma pessoa que está numa situação vulnerável, ele está isento aqui. Não, Deus vai ter compaixão dele porque ele está numa situação socialmente vulnerável. Não, se ele está pecando, se ele está indo no caminho do erro, está concordando, está apoiando, está sendo cúmplice daquilo, Deus não tem compaixão, ele está dizendo. E diz aqui: pois todos são hipócritas e perversos. Todos estão aqui fingindo ser o que não são. Todos estão praticando iniquidades. Todos estão envolvidos no pecado. Todos falam loucuras. As pessoas defendem a mentira, Deus está dizendo aqui. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida. Essa fraude, que é mentira propagada de forma descarada, sempre ela tem a ver com interesses, interesses mútuos. Quem ensina de forma fraudulenta está procurando se manter, numa posição, está procurando, se manter dentro de um prestígio, dentro de alguma esfera de poder, ganhar alguma coisa, conquistar, se beneficiar de alguma forma. Mas quem concorda com essas coisas, quem não tem aquele senso minimamente crítico para dizer: não, pera um pouquinho, isso não é verdade, isso não é exatamente o que deveria estar sendo feito ou falado. Não, a pessoa não faz isso porque ela também tem interesse naquilo. Como eu disse, as pessoas acabam gostando, acabam aplaudindo, porque certas coisas vão de encontro àquilo que elas mesmas estão querendo na sua vida, ou seja, seguir no caminho do erro. Israel tem uma galeria, como eu já disse, de maus líderes, de falsos profetas ao longo da sua história, e muitas vezes manipulando o povo. E como nós sabemos, tudo isso culminou na história com a rejeição do Messias. Esse Messias que é anunciado aqui em Isaías de muitas formas, de forma eloquente, de forma viva, de forma clara, esse Messias, quando veio na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi rejeitado porque os líderes, aqueles que tinham a responsabilidade maior de identificar Jesus como Messias, de saber quem ele verdadeiramente é, até porque ele demonstrou de forma muito clara, porque ele cumpriu à risca as profecias que diziam respeito à sua primeira vinda, mas os líderes não só o rejeitaram, como usaram de todo tipo de manipulação, induzindo inclusive o povo naquela espécie de proclamação diante do governador romano, diante de Pilatos, dizendo: crucifica-o, matem-no. Vocês romanos que têm o poder da espada, que têm nas suas mãos o direito de tirar a vida das pessoas, matem-no. Nós queremos isso, queremos que ele seja morto. Então, você tem pessoas aqui fraudulentas e pessoas concordando com a fraude. Não foi diferente com os apóstolos. Olha para a vida dos apóstolos, olha para o livro de Atos e veja as perseguições que eles sofreram e a perseguição que todos aqueles que pregam a verdade sempre sofreram. Eu penso que quando nós pensamos na igreja, fazendo aqui uma ponte já a partir desse texto, né, considerando, lembrando que nós precisamos fazer a ponte aqui quando pensamos na igreja. Tem um lema que vem da reforma, quando no século XVI nós tivemos a reforma protestante, a reforma que trouxe reavivou a igreja para se lembrar de bases tão importantes e a justificação pela fé somente, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a glória, somente a Deus. Essas questões importantes e fundamentais que a reforma veio relembrar e que tavam, já tinham sido abandonadas pela igreja que pelas autoridades que assumiram a igreja, na verdade, que institucionalizaram a igreja lá no passado, quando veio a reforma, algo muito importante veio junto com todos esses lemas. O lema, de que a igreja ela precisa estar em constante reforma. A igreja reformada está sempre em reforma, é algo que eles diziam. Isso é muito verdadeiro, isso é muito importante. A igreja ela não pode se sentar, usando aqui uma figura de linguagem, né? Não pode simplesmente descansar em que já está pronta, em que aquela denominação, aquela instituição, aquela igreja em particular, ela já atingiu o ápice do que é ser uma igreja perfeita. Não, a igreja ela precisa de reforma porque ela é atacada por todos os lados. Ela é atacada de forma muito sutil pelas coisas do mundo, pelas ideias, ideologias que vêm do mundo, pelos políticos, pelos filósofos. Ela tem sido infiltrada por todo tipo de coisa que é estranha às escrituras e essas coisas têm se misturado à palavra de Deus. E a igreja muitas vezes tem deixado de lado essa responsabilidade de estar sempre voltando para a essência, estar sempre se reformando. E por que isso? Porque também os líderes frequentemente são arrogantes. Eles confiam na sua capacidade de fazer a coisa acontecer de alguma forma. Bem, eu penso que em termos pessoais, o que nós devemos fazer é, em primeiro lugar, cultivar uma atitude humilde. Precisamos cultivar essa atitude de humildade perante as repreensões de Deus. Deus repreende de muitas formas. Ele repreende coletivamente, ele repreende a humanidade, ele repreende a igreja, ele repreende a igreja local, ele repreende a mim, a você. Nós precisamos ter uma atitude humilde quando Deus exerce com todo direito as suas repreensões, buscando corrigir aquilo que desagrada a Ele e não simplesmente dizendo assim, ah, eu perdi tal coisa, mas eu vou recuperar. Temos que ter cuidado, muito cuidado, para não termos o mesmo tipo de pensamento que os incrédulos têm, de confiarem em si mesmos. E claro, devemos repudiar ensinos que contradizem as escrituras. E tanto aqueles mais grosseiros, que negam coisas básicas e que qualquer pessoa minimamente frequentadora de qualquer igreja vai conseguir descobrir que aquilo está indo contra as escrituras, mas eu creio que principalmente aquelas mais sutis que usam a própria Bíblia, um versículo aqui, uma passagem ali, uma especulação, aquelas coisas que não têm lugar nenhum na escritura, e as pessoas dizem que aquilo é aquilo, né? E aquilo que é especulação passa a ter a mesma autoridade que aquilo que está escrito. Temos que ter muito cuidado e repudiar ensinos assim e não sermos cúmplices do erro. E assim, não sermos como Israel foi e continua sendo, cometendo erros de forma recorrente. Não sendo arrogantes em relação a Deus e não sendo tolerantes em relação ao erro. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.